em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão do Em Transe. Os primeiros 30 minutos contam com a apresentação em realização de Ricardo Mariano. A última parte é conduzida por Ricardo Carvalho. Começamos com o último Intertwine, do músico sul-coreano, radicado na Europa. Chama-se Sima Kim, edita por muitas editoras. Faz música baseada em guitarras manipuladas e loops. A última edição, Intertwine, conta com 4 originais e 4 remisturas desses mesmos temas. Uma delas chama-se Misapprehension e é da responsabilidade de Lester Burnham. É com a música de Sima Kim que começamos o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Arrancámos o Em Transe de hoje com Intertwined, o último registro para Sima Kim, e seguimos com o debut para o compositor italiano Federico Albanese, uma edição da responsabilidade do selo alemão Dano Valley Records, música registada ao piano e num jeito muito próximo daquele trabalhado por Nils Ferham. Tudo foi gravado num antigo gravador alemão chamado Ewer Royal Deluxe, original de 1969. Todas as imperfeições são captadas e por isso este The Houseboat and the Moon de Federico Albanese soa muito genuíno. Ouvimos Carousel 3, um dos temas que conta com notas de piano e algumas programações, e seguimos para a edição da Home Normal, chama-se Forris, conta com três nomes: Fazli, Samuel Landry e René Margaff. Três artistas de três distintos continentes foram trabalhando num só tomo cada um dos originais de Continental Drift. Ouvimos Orogenic Uplift e seguimos com a música do produtivo Benoit Piolard. Tem trabalhado com Rafael Anthony di Sarri no projeto The Sight Below e Orcas. O ano passado editou Hymnals. Este 2014 traz de volta o disco, mas num CD duplo de remisturas. Seguimos em frente com duas: Nil, por Wireski, e também pelo próprio Benoit Piolard a reinventar um original chamado Reliquary. Thank you. Altura de darmos a vez ao Ricardo Carvalho e fazemo-lo sobre os sons de In Float, o último disco do inglês de Manchester, Richard Jeans, ele que, para além de ser um artista sonoro, é também fotógrafo e dono da editora Woven Loop Records. De In Float, a música minimal e ambiente chamada Hat Sands. Agora vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar com um dos projetos de Oliver Barrett, ele que também edita sob o pseudónimo Petrols, mas que pelo meio tem por hábito lançar EPs de caráter mais experimental, caso deste Wood Smoke, de outro pseudónimo seu, neste caso Glottal Stop. Aqui podemos encontrar então um ambiente tenso e soturno, com sons de campo variados e também alguns drones, como que embarcando por uma viagem de barco por um nevoeiro denso e úmido. Agora ficamos com Mark Maguire, ele que vai mantendo uma regularidade ao nível dos lançamentos, depois de ter deixado os Emeralds, novo disco para este ano de 2014, Along the Way. Thank you.

A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar então com Glottal Stop, um dos projetos de Oliver Barrett. Ainda Mark Maguire com mais um lançamento, novo álbum para 2014, Along the Way. Mantém aquela perspectiva cinemática, voada também por sintetizadores e por batidas, podemos dizê-lo. Apesar do tema escolhido aqui ter sido um pouco mais ambiente. Ambiente também no trabalho Em Paz, de Luke Younger, ou se preferirem Helm, reedição deste trabalho lançado em 2008, uma reedição estendida que inclui alguns temas remisturados e outros anteriormente não editados. A título de curiosidade, o trabalho artístico da capa é a responsabilidade de Graham Lampkin, ele que também passa por aqui nas emissões de Em Trance. Depois, nova audição para Terrestrials, a colaboração entre Sun e Ulver, uma boa combinação entre a sonoridade pesada dos norte-americanos e, quiçá, a toada mais ambiente do projeto do norte da Europa. E fechamos a emissão de hoje com um álbum já com algum tempo, uma das diversas colaborações em disco entre Alan List e Lauren Mazakan Connors. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados em radiotrans.blogspot.com. É lá que também podem subscrever o podcast. Podem também fazê-lo através do iTunes, agora que já se encontra resolvida uma pequena anomalia que impedia a atualização dos episódios através do iTunes. E por fim, através das redes sociais em facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariana voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão. Muito boa noite.